what you cooking? Joga esse Mustang preto na minha garagem. Ou uma Benz, ou uma Lambo, tanto faz, yeah. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham, yeah. Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz. Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah. Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz, yeah. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham, fazendo tudo que um dia eu queria. Vejo lembranças em fotografias, yeah. Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não parei. Jogo todo esse dígito no pescoço da minha parede. Backwoods pela manhã, fumando de noite nunca parei. Essa vadia quer fuder comigo e me jogar atrás dessa grade. Eu nasci, eu cresci, aprendi a chorar e sorrir. Sempre que sou e sou rei, hey, dando bloco nesses fake. Todo dinheiro que eu tinha dividi, bolo de nota de 10 e de 20, 30k na minha jaqueta de grife. Todo meu time usando o Givenchy. Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah. Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz, yeah, yeah. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham, yeah. Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz. Sabe que não me engane, mesmo assim tu fala que não é minha fã. Todo final de semana tu queria tá dentro da minha van. Rolê de Porsche Macan, só que se for celular da maçã. Só diz que é minha em cima da cama. Eu digo pra ela que ela não me engana. Sou muito mais do que só mais um na cena. A concorrência não aguenta. Se tu entrar na minha van, tu só vai sair depois de amanhã. Fumando backs da pura skunk. A maldade tá em quem mordeu maçã. E no final, eu vou ser mais que esses fela. Vão ter que me aturar, yeah. Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah. Ou uma Benz, ou uma Lambo, tanto faz, yeah. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham, yeah. Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz. Mustang preto na minha garagem, yeah. Ou uma Benz, ou uma Lambo, tanto faz, yeah, yeah. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham, yeah. Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz. Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah. Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz, yeah, yeah. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham, fazendo tudo que um dia eu queria. Vejo lembranças em fotografias, yeah. Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não parei. Jogo todo esse dígito no pescoço da minha barreira. Backwoods pela manhã, fumando de noite nunca parei. Essa vadia quer fuder comigo e me...